Pedro Henrique, de coração para coração. Essa aqui também vai machucar. Vou fazer você se arrepender de todo o sofrimento que me fez passar. Vou te fazer derramar cada lágrima que um dia me fez chorar. E todas as noites que eu perdi na cachaça, por aí de bar em bar, bebendo para amenizar a dor. É como diz o ditado, quem deve tem que pagar. Amanhã eu vou estar sorrindo e você vai estar no meu lugar. Vai sonhar e acordar de madrugada chamando meu nome. Vai pegar um celular pra me ligar e ver que não tem mais o número do meu telefone. E vai chorar de saudade quando perceber que perdeu o cara que te amava de verdade. Olha meu parceiro Demário CDs, moral de Santa Luz. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Fazer você se arrepender de todo o sofrimento que me fez passar. Vou te fazer derramar cada lágrima que um dia me fez chorar. E todas as noites que eu perdi na cachaça, por aí de bar em bar, bebendo para amenizar a dor. É como diz o ditado, quem deve tem que pagar. Amanhã eu vou estar sorrindo e você vai estar no meu lugar. Vai sonhar, acordar de madrugada chamando meu nome. Pegar um celular